Se a rosa for amarela, eu vou gostar muito dela. Se a rosa for branca, que traga consigo a paz e a esperança. E se for uma rosa vermelha, com sua cor forte, que vença a morte e o sistema. E se a rosa pudesse falar, diria calma em poema. Como um botão feito criança, que vem brotando feito luz. Mesmo que venha a envergar, quase nunca arrebenta. Pois a rosa, quando embaixo da chuva, possa ser fortificada. Ainda assim, não serei nada. Posso brotar de novo, se por você for regada. Se a rosa por você for regada, num futuro qualquer, posso enfeitar seu jardim. E quem sabe respirar juntos o oxigênio da relva molhada. E que essa rosa possa ser o espelho, símbolo da tua jornada. Essa rosa se abrirá no teu peito. A rosa com suas pétalas, feito braços abertos ao infinito. E se perguntar quem sou eu te direi simplesmente que eu sou a rosa que ainda não nasceu. Mas a rosa já existe em sua mente como um projeto de esperança. Sou eu a rosa criança, que vem trazer a esperança. Eu sou eu o futuro, talvez o entardecer. Sou eu essa rosa, a luz de um novo dia que poderá florescer. Eu sou a rosa no espelho, no interior do teu pensar. Estou pronta e desabrochada. Eu estou viva e sei que posso exalar o meu perfume para que você possa caminhar. Pois o mundo é feito. Ciranda, roda, roda. Eu sei onde posso chegar. Basta apenas ser valente. Vencer o tempo presente e entender que o amanhã pode existir. Se eu souber compartilhar desse perfume, singela flor do infinito, nascendo na terra em esplendor, mostrando que só com o amor colhido no orvalho, em seus pés, em cada galho, vou te abraçar e dizer que você e eu somos um, que só precisa um do outro, e juntos formar uma corrente, de um mundo novo e urgente, apagar tudo o que se foi e reconstruir o tempo da gente. Poema escrito durante a pandemia da Covid-19 por Nivaldo Pereira.